Mandei carta pra contrário, paguei até portador. Mandei carta pra contrário, paguei até portador. Ele não veio, teve medo, ele sabe quem eu sou. Ele não veio, teve medo, ele sabe quem eu sou.